¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Friday Night. Cá estamos, é verdade, hoje para o primeiro sábado de agosto de 2012. É verdade, cá estamos com muita música e hoje temos aqui só Eurodance dos anos 90. Esse género musical mítico que hoje nos vai encher 120 minutos de programa. Vamos já começar com uma música fantástica da Tatiana. Chama-se a música Santa Maria. Aliás, é apenas a primeira música. Vamos também ficar com Dewey and the Same Sun, Never Forget Me. A música da La Bouche. You Won't Forget Me. Se está correto, da La Bouche. São três das cinco músicas que vamos ouvir na edição de hoje, na primeira sequência da edição de hoje do nosso Friday Night. Qual é que vai fechar a sequência? Bom, isso vocês vão saber. Para já, vamos lá de 5 para 1 e Tatiana com Santa Maria. 5, 4, 3, 2, 1.

Batista, La Bush, You Won't Forget Me, nesta edição do Friday Night Fusion. Vamos ver com mais 5 músicas de Temporary Dance dos anos 90. Agora para ouvir uma música brutal dos Prodigy, chama-se No Good. Vamos também ficar pelo caminho com a música fantástica de Miss Jane. Ainda para ouvir logo depois Aurora. E mais, não digo, só vos digo que hoje é só Eurodance dos anos 90, durante cerca de 120 minutos. Estão preparados? A temperatura está a subir aqui dentro. Espero que aí também. Vamos ficar então com estes três temas, senhoras e senhores. Mais uma sequência que se inicia com No Good dos Prodigy. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.

Do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. No. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. No. No matter how hard I try, you keep pushing me aside. Talking to you, you're so sad that you're leaving. It takes time to believe it, but after all said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say really don't. Música de Beverly, fechou a segunda sequência de 5 do nosso Friday Night. Vamos agora seguir com mais sequência musical, mais uma de 5 músicas, mas desta vez já te vou dizer qual é que é o nome das duas, para que não estraga muita surpresa. Vamos ter aqui músicas brutais, espetaculares, do outro mundo, extraordinárias, completamente cheias de ritmo, como são, por exemplo, esta Arecari chamada Iskan. Vamos também ficar com a música. Bom, esta vai ser para abrir. É uma daquelas músicas que dá sempre vontade de mexeres, dá sempre vontade de saltar, dá sempre vontade de sei lá fazer o quê. Música Fly Away Come Here de Latricia McNeil. São mais duas das próximas 5 músicas que vamos ouvir na edição de hoje de Friday Night. Here we go! Here we go! We'll be right back. próxima música é brutal. Não podes perder. You're my light, the spark that lives for. turn while the dreams of reality starts to burn. I see a vision of a prophet dressed in black. When it spoke, the voice brought me back. Woke up and my hands are shaking. A rude awakening, but still I'm waiting for a picture to be real or just a joke. Then boom, my mind's filled with smoke. Surprise, the shadows came again. Then a figure said, "You have sinned." As the clock goes tick, tock and tick, I get up, now it's time to trip. Mental, hardcore, smooth and a radical. Where my mission goes is mathematical. In the middle of the night, I find the strength on a path and a lyrical wavelength. I'm out of breath like I just finished racing. Then a light comes through to let me know which path to take and which way to go. I'm knowing, flowing, throwing, showing, going crazy. Once again, yo, you can't faze me. I'm going alpha, not omega. Right now, I'm not late against evil behavior. Trip down under, that's what I provide them. Mind gone, mind asylum. Then a voice come back for brutal, good and evil, and make it neutral. Take out comp, evil eyes and whack beats. Taking out punks, but still to say the least. The job is done, and still I have the strength for the night in the lyrical wavelength. Magic Affair, In the Middle of Night. Antes, música All It da Pampa. Pois é, são grandes músicas. Já estamos a caminhar para o final de mais um Friday Night nesta madrugada de sexta para sábado da tua Antena Web. Vamos para a quarta de 5 sequências aqui na vossa espetacular estação, aquela que espero eu seja do vosso agrado. Aliás, se cá estão é porque à partida será, não é? Pelo menos o Friday Night, e neste caso é isso que importa. Vamos aqui com mais música, sempre na Eurodance dos anos 90, sempre com musiquinha para dançar, para mexer, para parar o capacete, como é esta poderosíssima Everybody's Free de Rosala. É uma daquelas grandes músicas que, por muito que passe, ninguém vai esquecer de certeza. Mas não é só essa, não, senhor. Vamos ter muito mais músicas, como por exemplo Gimme Gotta Gimme de Ricky, como por exemplo Tell Me a Secret de Nina. Apenas 3, 5 músicas, aliás, esta de Nina é aquela que vai fechar a quarta sequência e aquela que vai ser as minhas despedidas. Estás preparado? Passas a mais uma contagem? Ora, vamos lá então ouvir mais 5 musiquinhas aqui na tua Antena Web, agora com Rosala e Everybody's Free. 5, 4, 3, 2, 1. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free together, we'll make it through. So

I'm gonna get the real eyes, real face on. Nina com Tell Me Your Secret. Edição de hoje do Fred Anderson, seu final. E vamos chegar com a última sequência de 5 músicas, que vai ter grandes nomes, como por exemplo, para abrir, a música Can You Feel It, The Discover. Ainda para ouvir também Disco and Rachel. E vamos acabar esta sequência musical com o tema dos G-Fresh. É verdade, são as últimas da edição de hoje do nosso Friday Night. Mais para a próxima semana. Faz um favor, ser feliz e aproveitar a vida ao máximo. E espero que estas musiquinhas tenham uma ajuda para aproveitares em grande as próximas 48 horas. Fica bem, boa noite e até a próxima sexta. Friday Night. Like Wilson, pick it up, 1-2, now here we go. Brother, sisters, time to flow. Bring it back to the style you want. I came to party, not to front. When I rap, I rip the deal, slamming hard like Shaquille O'Neal. Back to front, it's so damn hot. Can it be the style we got? What you see ain't what you get. It's what I keep, yo, you won't forget. Over you with enough respect, I'm still the man, in effect. I really need to know for real. Tell me now how you feel. Can you feel it? Whoa.

You gotta move, there's a feeling, you know that you gotta move. Now, for now, you got your body shaking to the party, kinda lose control. Now, for now, for now. You swear that I'm the only one, but I feel that all your love has gone away. I always beg you to stay, so please make up your mind and let me know what you will. Tell me what you feel, let me know what you will. Tell me what you feel, let me know what you will. Tell me what you feel, let me know what you will. Tell me what you feel. Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.